94, fala os 26, chame só 121, decimal 9. 21, obrigado, bom dia. Fala, bom dia, Gol 1094, ingressando na Alfa. Gol 1094, bom dia, livre táxi, via Alfa, chame na Tafei Juliette. Alfa, chama na Juliette, 1094. Boa, eu vou me acreditar. Monumento 30. O vento de 170 graus, 109, autorizado a alinhar e decolar, pista 10. Gente, ali decola, dá 10, 1 metro. No 630, declara 29, chame o controle Salvador em 120, décima 8. 208, boa. Boa. Boa tarde, controle, voo 630. Voo no 630, contato radar na decolagem, sob a via Sajapuca para nível de voo 370. Via 370, quando possível, direta. Voo no 630, após 2000 pés, autorizado Jamo. Jamo. Maceió, 350, nível, via Pêsulo 17 até Orago, voz direto. A decolagem é da 10, saída Puca, transição Caju, controle 120 acima 8, transponder 5471. Autorizado, nível de voo 350 para Maceió, apeso voo 17, Orago, de CT, decola da 10 no Vancouver, na Caju. 128 no controle e 5471 transponder, voo 648, posição 62. Correto, voo 648, chama para o pushback acionamento. Camarada, é 14, direção. Salvador, 160 no posição 2, por favor. Autorizado. 30 no portão 2, chame para o táxi. Chamar a táxi, 6140, obrigado. 3198, acione identificação via chegar na mar e desça para o nível de voo 050, ajuste no 021. 0050, 3198. Do 4207, desça para 4, meu pés, ajuste no 021. 4207, desculpa, do 4207. O 4207, desça para 2000 pés, autorizado ILS X2 a 0, cancelado a decisão de altitude em termos. Afirmando a decisão de altitude, cancelado as hotéis, pode ser o 4207. Para o táxi, o Oxanebé 1940, realmente em 91, autonomia de 2 horas, alterna Aracaju. Fiat, Oxanem 140, táxi via Índia, ponto de espera da 101895 a torre. Gente, táxi via Índia, ponto de espera 295, obrigado e bom dia. E? Voo no 630, chame Centro Recife, frequência 1-2685, alterna 1-2545. 2685, 630. Bom dia, Oxanem 140, ponto de espera da 10 pronto. Oxanem 140, bom dia. Autorizado, aliás, é 4 no 0, vento 180 graus, com 10 horas, ajuste de altímetro no 021. Então, ali decola, 140. estacionamento, condução 9. Autorizado, voo número 21, chame táxi. Autorizado, bota para o táxi, voo número 21. Full estacionamento, voo 648, meia dúzia. Autorizado, voo 648, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Puxa, né? 6140, declarado às 38, chame o controle Salvador 120 desse noite. 208, obrigado, 6140. Controle Salvador, chame 6140, bom dia. Boa tarde, bom dia. Chame 140, bom dia, contato radar, motor nível 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, 6140, obrigado. A 3198, desce para 2000 pés, ajuste no 021, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Teste para 2000 com 21, só 3198. Estabilizado, azul com a 207. A 207, chame a torre em 1895. 195, azul com a 207. Salvador, bom dia, azul 4207. Azul 4207, tráfego avistado. Pista 10, cheque 3 de pouso. Vento 170 graus, 109. Ajuste ao tímpano 021, pouso autorizado. Repouso, azul 407. Moto 8, 67 a bordo, alternando Aracaju, 2 horas e 15 de alta. Copiado, 648, livre táxi pelo pátio Índia, ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Pátio Índia, ponto de espera da 10, chama 1895, bolo 5, 2 pouco. Comente. Voo 1629, temos 167 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna em Galeão. Ok, 1629, segue o ponho da companhia, via Pátio Índia, no ponto de espera, chega a torre, 1895, boa viagem. Segue o voo Pátio Índia, ponto de espera, torre 1895, voo 1629, obrigado. Lança Bravo, prossegue na altura da rotatória, reporte quando visual com campo. Torre Salvador, quando da 10 para o Rio para trás. Voando 648 alinhar e manter as pistas no lugar. Azul 4207, Solas 42, liberando a pista, chame agora só o 1 do 1 decimal 9. 19, Azul 4207. Estou com completo alinhamento, decolagem autorizada, vento 160 graus, 109, ajuste de altitude 021. Essa alinhagem, decolagem de 468. 03. Alfa de LED, portão 3, 4207. Carregou 1621, ponto de espera no 0, pronto. 1621, bom dia, mantenha a presente posição. Bom dia, mantenha a ponto de espera, 1621. 1140? Sobre Recife, em 12685, continua 6140. Sim, como? Bom dia. Bom dia. Estabilizado 3198. 398, chame a torre em 1895. 295, 398. Yes. Torre Salvador, boa tarde. Bom dia, são 3198. Sinal INS, check, foi baixado para lá. Bom dia, são 3198. Tráfego avistado, trem checado, vento 1,60 graus, 109. Ajuste de altitude 021. Pista 10, pouso autorizado. Repouso na 621, aliás, mantém a pista no zero. Ali mantém no zero, o 621. 198, no solo 47, libere a pista direita, chame solo 121, decimal 9. solo Salvador, pontinha 319, 3198, Livre Táxi, via Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette, 02, 34. Livre Decolagem, portão 0, 90, 21, na adiante, boa no meio, 29. No 648, sendo centro Recife, na frequência 126.85. 265, grato, bom dia. Jéssica Bravo, sendo agora a torre, 1895. Livre decolagem do pátio militar, se já pronto. Elon Lima, 04, 170 com 8, ajuste adiando no 020. 01. No 020, 1020. No da Gol, total 249, controle 1, 20028. 308, 621. Controle São Ladrão, gol 621, decolado, cruzamento 710, Israel. 621, contato radar, acima para o nível 360, após 2000, direto letra. Após 2000, direto letra, para o nível 360, 621. O repórter através da Animar. Através da Animar, bravo. O Guardião 01. A gente considera decolado 50, aguarde transferência, o Guardião 01. Inicialmente vai até o Delvire, né? Afirmo, 1.000 pés. Gente, em Itapuã ainda mantém essa frequência, aguarde transferência. Se puder manter aí a escuta da torre, quando for deslocar, fazer a transferência, agradeço. Gente, assim que for livrar o setor do hotel, reporte para a gente fazer a transferência e coordenação junto ao controle. Obrigado. Muito bom. Botão Juliette Bravo Delta, tá pronto a cópia, Morro de São Paulo. Autorizado, Morro de São Paulo, né, o nível 040. Decola da 17, saída Arbor, após direto, destino. Decolagem da 17, confirma. O controle 120.8, torre 118.195. E o transponder, acione o 0116. O padrão, que é 0172, agora. Preciso 621. Preciso 621. do acionamento em táxi, o Juliette Bravo Delta. Com 621, mais quantas milhas vai ser pro? Mais 7 milhas, senhora. Passa Bravo com 0 solo aos 55, frequência livre no Pátio 5. Com 621, chama agora o centro Recife na frequência 125.1. É 5251, agora 621. Salvador, Guardião 01. Prossiga, 01. O 01 está sob o barco de exposições, está na lateral da Avenida Paralela, sentido litoral, o número 3. Começamos agora um deslocamento lento, sentido Arena Fonte Nova, pela Avenida Paralela. Gente, pode manter o setor solicitado, aguarde só um... Feita a segunda coordenação, controle para transferência e prosseguir. Guarda paciente. Debate, informação, Lima, autorização para Fortaleza. Lima, quem chamou para cópia? Vou 1094 para Fortaleza. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Pesulu 19, até Bangu. Após, conforme o plano. A decolagem é da 1-0, saída Momo, transição frate, controle 120 decimal 8, transponder 5514. 1-7-1-1, chame controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, acionado 1-7-1-1, guardião 01. Puxa acionamento, 1-0-9-4. Câmara. Salve Salvador, bom dia, o TAN 3191, informação de manutenção para o Galeão 340. TAN 3191, está autorizado, Galeão 340 nível, via MP November 857 até Moço, decola da 10, saída da EL, Leda, após direto Irume. O controle 120 decimal 8, transponder 5525. Autorizado para o Galeão nível 340, via P9857, Moço. Decola da 10, na saída da Eulida, transmissão após Irum. Controle 9208, 5525, transponder TAN 3191. TAN 3191, tá correto? Chame e puxe back acionamento. Chamará, TAN 3191. Autorizado, voo 094, chame e taxi. Autorizado, 094. Romeo, Whisky, Oscar Bravo, Santa Cópia. Autorizado, Vitória da Conquista, o nível 320, decolagem da 17, saída Argo, após Elefa, e após Elefa, direto Opilor, e após direto Conquista. O controle 120.8, torre 1895, transponder 5523. Oscar Bravo, qual seja o nível autorizado? 320, com fé, correto cotejamento, você está em qual hangar? Ok, chame então a torre 1295, funcionamento, táxi e decolagem, boa viagem. Vamos ao 1094 para o táxi, altero na Teresina, 3 horas, 131 a bordo. Copiado, 1094, livre táxi pelo pátio. E Índia, no ponto espera da 10, chame a torre 1895, boa viagem. Pátio Índia, ponto espera 1895, muito obrigado, bom dia. Olha pro azul da presente, gol no 9086. 086, autorizado a pro azul, na dessa para 2006, ajuste na 020, está autorizado a final do circuito na TLS, reporte estabilizado. 7,020 para 2000, a pro azul, na reporte estabilizado. Torre, bom dia, 1094, bom espera da 10. O 1094, autorizado aliás, decolagem pistão 10, vento 1,60 graus, 1,09, ajuste de altímetro 0,20, 1020. Aliás, decolagem 1,020, 1094. Está iniciando Tudo 60 graus, 129. Tá claro. Controle o voo 162, solicitou uma proa 050, deixa eu tomar banho. Ele desvia o voo 162. Desvia o voo 162. Jet Bravo Delta, chame pronto pro táxi. No 094, decolado 12, chame o controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Voo 1094. 1094, contato radar, 10 nível 370, sai da mão. Muito bem, subindo para o 370, voo 90, que correção 1094. Voo 9962, precisa restrições para 2.000 pés, o ajuste 1020, está autorizado a final do procedimento LS e reporte estabilizado. Seguir LS, 10.000 pés, voo 1962. Autorizado, chame táxi, é 319, né? Chama na Valo Táxi, 319. Bom dia, Azul 4207. Azul 4207, bom dia, prossiga. Projeção Guarulhos, Fernandiano, tá bom? Ok, tá autorizado, Guarulhos, 360, a rota Alto Zulu 10 até Piraí, após direto Umbade, intercepta a Alpe Zulu 44 até Pagog. A decolagem da 10, saída da El, transição Motiva, o controle 120 decima 8 e o transponder 5526. Autorizado, 3 metros, Guarulhos, a rota Alpe Zulu 10. Piraí, um bike, a pessoa 44, pagode. Decola da 510, da El Motiva, controle 208, transporte 5506. O azul 4207, tá correto? Chame o pushback acionamento. Chamar a 4207. O 9086, chame a torre em 1895. 1895. Estou em Salvador, bom dia, voo 9086. Bom dia, voo 9086, tráfego avistado, porte externo checado, trem difuso, ajuste ativo 1020, 620. Vento 1, 7, 0 graus, 1, 0, 9, reporte checado. Volta lá. Alívio 2, risco 1, 8, 6, 4. Sim, 8, 6, 4. Santa Lima, Mike Fox, bom dia, Brasília. Estou no zero, pouso autorizado, vento 1, 70 graus, 8, 9, pouso autorizado, 9086. Tem comando 170 com 8? Afirmo. Obrigado. Vai, reporte passando fora da barra. Descansa Bravo, mantenha a posição. Instrução, vou passar o meu risco aos cadáveres, matei a cabeceira no 7. Aguarde só um instante, azul 4207, a aeronave da TAM vai iniciar o táxi agora. Em 2 minutos o céu será autorizado. Mike Romeu Alfa, bom dia, prossiga. Mike Romeu Alfa, pode informar quantas milhas está de Salvador? Dona, tem 22 a bordo, com 340 alternas também. Andrezino 91, autorizado táxi, via parte 1 no Índia, seu ponto de espera. Ponto de espera, chame torre 1182995, a gente chama 020, meu voo. Autorizado em frente, Índia, ponto de espera, dona 018295, a torre, o ajuste no 020, na 91, ou na 3191. Controle, Oxenep, 200. 6200, a sua identificação autorizada a chegada na área, desce para o nível 060. 060, 6200. Estabiliza o voo 1162. Voo 1162, chame a torre em 1895. 1895, obrigado pelo trabalho. Pista autorizada, é porte lá de pronto. Antigo, o Romeu de Cabral. Dia, posto 219, 905. Papa Romeo Whisky, Oscar Bravo, decolado aos 19, chame controle Salvador 120.8. 120.8, muito obrigado. Papa Romeo Whisky, Oscar Bravo. Papa Romeo Whisky, Oscar Bravo, contato radar, sua para o nível 320, via saída da árvore. Via árvore, 320, autorizado. 1864, desce para 2000 pés, o ajuste no 020. 2000-020-864. Sou Mike Fox. Sou Mike Fox, controle. Como o tráfego agora às 11 horas, 4 milhas, mantendo o setor, no meu pé, um Alfa GA 50, guardião 01. Guardião 01. Lá, escuta, dentro do prazo. O tráfego está passando agora fora da barra, 500 pés. O avião sim, está batendo um rubinho aqui no sob a arena sobre novo. Salvador, bom dia, Santos. 3199, no ponto de espera pronto, visual contra a federação. Brasil 91, tá? Visual com o Boeing na curva, sinal na zero. Afirmativo, 3191. Sua passagem do tráfego na curta, tá? 3191, após ali mantém cabeceira 1 no zero. Após a passagem ali mantém 1 no zero, tá? 3191. Alfa, próxima cliente. 9086, Juliette, remota 13, parte 1. Juliette, remota 13, parte 1, 9086. Rio Decolagem, pista no 7, Bravo Delta, vento no 70 graus, 1 dúzia a nós. Solo 2-2 à direita na Fox, solo 2-1, um, decimal 9, bom dia. Fox 2-9, vem para o trabalho. Fica bravo, pronto, sobe. Fica bravo, autorizado, se a Whisky Delta Lima decola com proa sul, coordenação com a torre, aciona 0165. Controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. O meu acho bravo, cotejamento correto para o acionamento e táxi de torre 118 decimal 95, confirma o B. Qual Salvador? Gol 1162, livro na sua escuta. 1162. Boa, segue Via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10. Gol 1162. Ok, 040, direto no Bravo Delta. Visão pra pouso, Lima Mike Fox. Mike Fox, frequência livre. Eu tive o guardião. A missão agora é fazer a escolta da telefone da porta até a arena. Ela já passou aí a estação de Quirú para a gente subir de ponta. Estou retornando aqui da paralela, vamos ver se a gente está tomando. 8 decimal 95, ajuste no 020, bom dia. Salvador, azul 4082, bom dia, informação, Lima. 4082, bom dia, senhora identificação, autorizada a atingir da Mari, desça para o nível 070. Mantendo o perfil da Mari, desce para o 070, azul 4082. Mike Romeu Alfa está de volta no campo? Positivo, aproximando agora da roda fora. Mike Romeu Alfa, chame agora a torre, 1895. 7295, bom dia. Salvador, muito bom dia. O plano 3191 decolado, passa 1300 metros. 3191, contato radar, suba para o nível 340, após 2000, vai Leda. 340, 2000 Leda. Plano 3191. Acho 3. Gente, aporte no através norte da torre. Michael Meofa, confirme, vai apenas desembarcar e após regressa em mar? Positivo, 2 minutos só, no pátio. 207, ali mantém, cabeceira 1 no 0. Ali mantém, 407. Sim, a gente pode manter aqui Pituaçu, aguardando a escolta, chegada paralela até Pituaçu e prosseguir até a arena. Porque não sou o V10. Em mais um minuto eu vou ter uma aeronave estacionando aí no externo a 1700. Ou se eu protege o setor sul ou desce para 500 pés. Cadê pra 500 então? Isso aí. Já é pra descer agora, aguardo a instrução. Pode descer agora, mas um minuto era mais...